suadas palmas de tu pecho. Aonde eu estou a esperar. Eu já sei por que você não vem. Deve de ter encontrado outro alguém que me roubou o teu caminho. Estou sozinho e sem ninguém pra me amar. Estou sozinho e sem ninguém pra me amar. Minha mão.